7 Bravo Delta, autorizado táxi para o ponto de espera pista 10 e a parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera Semi Torre, em 118.95, ajuste 1020. Ponto de espera. Bravo 094, 176 a bordo, 3 horas, alterna São Gonçalo. Gente, gol 1094, autorizado táxi para o ponto de espera pista 10, via parte principal, táxi Índia e Alfa, do ponto de espera Semi Torre, em 118.95, ajuste 1020, segue como número 2 para decolagem, atrás do Charlie 402. Índia Alfa quando pronto, 1895, segue a nave frente, gol no 094. Alfa, Otávio Juliette Bravo Delta, autorizado alinhar e decolar pista 10, 140 graus, 109. Táxi via Juliet para portão 62. Juliet, portão 62, 207, copia? Azul 4207, autorizado para Guarulhos via Upazulu 10, após Piraí e segue conforme rota do plano. Nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decola da 10 com primeira curva direita, aciona 5510, frequência do controle Salvador 119.35. Aprovado Guarulhos, no nível 340, 1010 até Piraí, após contagem na curva. A nossa saída da El, Motiva, curva direita, decola 10. Correta Azul 407, chame para pushback treinamento. O Delta decolou 07, mantenha a proa até 1 no meu pé, após curva direita saída coral. Chame o controle em 1 no lado decimal 35. Proa até 1000 pés, curva direita coral, controle 1935, Bravo Delta. Papá Bravo, Charlie Alfa, Torre Salvador. Papá, Bravo, Golf Alfa, Torre Salvador. Escuta, Golf Alfa. Foi estrela para seguir na linha do litoral, para perna contra o vento, pista 1-0. E aguardar o cruzamento. Estou vendo que está fazendo 360, próximo farol de Itapuã. Confirme. Acerta aqui, Luciano. Já estava fazendo 360? Estava fazendo, aguardando o seu farol de pouso. Então mantenha espera sobre o farol de Itapuã em condições visuais. Papá, papá, bravo, Golf Alfa. Golf Alfa na base. Voo 1094, autorizado a decolar, 130 graus, 109. Ele decolar de voo 1094. Decolou 1-0, chame o controle em 1-9-35. 0-9-35, 1-0-9-4, uma boa. Torre Salvador, bom dia, 3198, para final da 1-0, passar para baixo. 3198, continue a aproximação, autorizado pouso na 1-0, 1-4-0 graus no 1-9, informação de tráfego, Eco Charlie 3-0, helicóptero, à sua direita, na linha do litoral. 5 milhas aproximadamente, litoral sul de Salvador. Acidente, o 3198, negativo, contato. Papá, papá, bravo Golf Alpha, complete um 360 pela direita, acusa obstáculo Airbus 320 da TAM na aproximação final da 1-0. Acusarei, Golf Alpha. Visual com Alpha final da 1-0. Mantenha a separação visual com o tráfego, fique atento a possível estrela de turbulência. E está autorizado prosseguir para uma base pela direita da pista 17, a cauda do Airbus. Papapapá, bravo, Golf Alfa. Afirmativo, vai rodar a base para a direita da 17, mantendo a separação visual e tráfego da 17. O meu Charlie Alfa Tango, prossiga. Está na mata, mas ficou 10 minutos para encerrar a interferência aqui no meio. Gente, Charlie Alfa Tango, vai de cópia. Direita, solo 121, décima 1. 21, tá 3, olha. O Bravo Golf Alfa de base para a final da 7. Papá, papá, Bravo Golf Alfa no estado, chame na final. Valeu. Solta 3, 1, 2. 3198, autorizado do táxi para o pátio principal, via táxi 3 Alfa e Juliet, portão 09. Alfa, Juliet, pro 9, até 3198. Romeu, Charlie Alfa Tango, copia? Escuta. Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado para a Terra Índia, Charlie X-Ray, decolando da pista 17, com primeira curva à direita, seguindo o corredor SR, respeito a 1.000 pés. Aciona 0170 e frequência do controle Salvador 119.35. Frente autorizado, Salvador Terra Índia, Charlie X-Ray, decolando a 7, com primeira curva à direita, desce no corredor SR, 5.000 pés. Controle 1930, está na mata com o PLB único. Confirme, PLB? 0 único. Ciente para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. Acionamento e táxi, 2.95 graus. E acionamento, chame para o táxi. Azul 1407, autorizado, chame para táxi. Solo, conselho espacial, boa tarde, Papatango, Vitor. Boa tarde, Papatango, Vitor, Índia, Juliette, confirme a área de notificação. 400, ciente, vamos verificar junto à sala S, aguarde cópia. O Golf Alpha, qual tipo de combustível? Quero ver essa foto de vez. Seria Shell ou só Delta? Trecha? Só da Shell. Quem? Grato. Capitão Eco Delta Fox, confirme parte que se encontra em questão de pista. Gente, copia Eco Delta Fox. Capitão Eco Delta Fox, autorizado para Sierra Índia, Romeo Índia. Em rota direta, nível 045. Decola da pista 17, com primeira curva direita, seguindo o corredor axé, inicialmente restrito a 1.000 pés. Aciona 0146, frequência do controle Salvador, 119.35. Correto, Eco Delta Fox, confirme Pedro da Rosa. 04, gente, para acionamento de táxi, semi-torre em 118.95. Eco Delta Fox. Vitor Índia Juliet, na escuta? Vai nós! Vitor Índia Juliet, foi encontrado uma notificação às 13h30. Confirme se realizou o DLA. Negativo. Entre em contato com a TLS e para providenciar o DLA. Ok, muito obrigado. Alfa para o táxi, Eco Delta Fox. Delta Fox autorizado, táxi, até o Pad 5, chama no Pad 5, chama no na Papá para ingresso. Alfa 307, autorizado o táxi para o ponto de espera pistando 0, via táxi India e Alfa, no ponto de espera chame torre em 118-795, ajuste 1020. Sim, 20 de Alfa 295, bom dia para todos. Avaliar e manter pista 17, Eco Delta Fox. Torre Rio, Azul 4207, bom dia, pronto, bom, espera dar um zero. Azul 4207, mantém o ponto, espera. Mantém o ponto, espera, 4207. Azul 4207. Condições de ingressar e decolagem imediata? Ah, firma 4207. Autorizado, decolagem imediata, 160 graus, 190 nosso. Livre decolagem no 0 do 4207. Informo um Charlie 130 630 na Força Aérea, a 1 milha de Simbra. Decolagem imediata. Paciente, vai ganhar. Decolagem imediata 4207. Tá, chama para o ingresso. Pessoal, eu dou o voo do 5-9. Passou marca do estado, baixa travada, final ELEX e X-Way da 1-0. Voo do 5-9, continua a aproximação, informa o Embraer 190, decolando, ingressando e decolando de imediato. Já está quase aqui alinhado. Gente, voo do 5-9. Gente, aguarde para o ingresso. Aguarde para o ingresso. Gente, aguarde autorização para decolagem. Gordo 5-9, autorizado pouso no 60 graus, 09 graus. Pouso 5-9, já pouso. Torre Salvador, bom dia, voo no 864. Voo no 864, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Passo escuta, o 9864. Azul 4207, decolou os 23, já no controle 199-35. 1935, obrigado, bom dia, 4207. Controle Salvador, bom dia, o Gordo 1904. Delta Fox, autorizado decolar pista 17, 150 graus, 08 nosso. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, após a decolagem do Papa Tango Eco Delta Fox, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Plano 1430, copia? Sim, Matheus, o grande PC ainda aponta pra gente. Tango Vitor India Juliet, autorizado para Sierra November Charlie Lima em rota direta, segue fala da pista 17, primeira curva direita, segue corredor AXR, sítio a 1.000 pés. Aciona 0160, e o controle Salvador opera em 119 decimal 35. Confete 1935, 93, 0160 acionada, direita a 1000, restrito. O Vitor Juliette está na ATEI, com a única porta, na Lorenzo, está aí. Passa o Vitor Índia Juliette, cliente, está com o atendimento correto. Chame torre para acionamento táxi 1895. 1895, muito obrigado. 1935, grátis. Saída Salvador, para aquele cordial, boa tarde, com a passagem do Vitor Índia Juliette, corrido, bom dia, para acionamento, com a borda na rede. Bom dia, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Voo no 864, pista livre, autorizado pouso no 30 graus, 10 nosso. Livre o pouso na 10, o gol no 864. Para o táxi do Júlio. O Índia Juliette para o táxi. Livre táxi, número 2, aguarde para ingresso, Vitor Índia Juliette. Salvador, muito bom dia, chegou o número 62, RNAV da 10, tem o campo à vista. Gol no 62, ciente, aguarda a autorização de pouso. Aguarda, gol no 62. Autorizado decolar, pistão no 7, 140 graus, 109. Nesse ano, tá? Aguarde para ingresso. Aguardando. Voo no 162, informa o helicóptero Alfa Sierra 50. Decolando da 117, agora está no eixo de aproximação da 10, já livrando a visual com o mesmo. Negativo, está 9, isso traz, gol no 162. Gente, aguarde autorização de pouso. Pago fora. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, decolou os 27. Mantém a proa para o farol de Itapuã, chame o controle Salvador em 119, decimal 35. Proa do farol de Itapuã, 1935, controle grato. Gol no 864, voo no 1864, no solo 27, livro à direita, solo 121, decimal 1. 21-1, voo no 864. Eu vou se falar na Delta para o cruzamento. Gordo 59, mantenha a sua ideia, agora cruzamento. Mantenha gordo 59. Voo no 162. Autorizado pouso, 140 graus, 11 nosso. Livro pouso, voo no 162. Pode alinhar e manter, Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette. Autorizado a alinhar e manter. Juliette, manter na frente, graças. Só logo, noite, minha quatro. Se eu te coordenar na outra posição, a gente tem que aguardar essa saída. Juliette, minha quatro, a gente vai coordenar com o Ferro. A princípio, mantém antes da taxi de Juliette. Gente, obrigado. Autorizado para o Galeão via Up November 857 após Moço. Nível 360. saída Israel, Leda e Lume. Decolada 1-0, primeira curva à direita, aciona 5534, frequência do controle Salvador 1-1-9.35. Esse é o nível 360, via para o nível 857, Mão Sul. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Rumi. O transponder 5534, controle 1935. Correto, Golo 556, chame para o feedback de acionamento. Portanto, o feedback de acionamento, Golo 556. Gol 1864, autorizado ingresso no pátio principal via Juliet, portão 04. Juliet 54, boa noite, 64, obrigado. Salvador, Gol 1162, tá ligado na fala. Gol 1162, autorizado táxi para o pátio principal e táxi 3 Alpha Juliet, portão 10. Alpha Juliet, portão 10, Gol 1162. Passamos Victor, Índia Juliet, decola os 3-0, chama o controle em 1-9-3. Até o regresso. 19-35, muito grato, até a volta. Oi, bom dia. Tá, Mike Romeo Alpha. Tá, Mike Romeo Alpha, qual local de pouso? Ai, para os 3, só, tá de 3. Gente, então prossiga para a Terra do Vento, pista 1-0, chame para o cruzamento da pista 1-0-2-8. Vai lá para o cruzamento da 1-8, se autorizado, procede para a vertical de Laura. Afirmo, está autorizado o vertical de Lauro, evite, quando for cruzar, o sobrevoo da base aérea de Salvador. Afirmo, vai evitar a base aérea. Vai, então não. Mike Romeo Alfa, autorizado a aproximação direta para o pátio 3. Assim que ultrapassar, cruzar a pista 1028, chamará o solo em 1021, decimal 1. Aqui o senhor, aqui a gente está autorizado para o pátio 3, tem que passar a pista 1 na final da cruz da pista 1-0, chamará o solo 1-2-1-1. Afirmo, está sendo avistado agora. Valeu. Bom dia, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, prossiga. Final do pátio 3, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, pouso a critério, reporte solo controlado. Solo controlado, Mike Romeo Alpha. Já tem outra notificação aí, tá? Ainda não, qual é o horário da notificação? Por favor, daqui para Salvador, para Serra Novembro, Serra Novembro. Agora para os 45. Cliente, aguarde para a cópia. Guardando, mais ou menos. Tráfico Salvador, gol 1790, solicita autorização Recife. Gol 1790, prepara a saída da EL, correção. Prepara a saída PUCA, aguarda a cópia. PUCA aguardando cópia, gol. Está operando na mesma frequência do solo? É, tráfego e solo estão ocupados, afirmo. E criou-se uma frequência, mas não separaram os processos. Solo e o cliente, 1-2-1-1. Não, eu achei que teria operado uma frequência para diminuir o congestionamento, mas se vocês dois operam na mesma frequência, não adiantou nada. Exatamente, aí estou chamando para a cópia, ok? Tá no pátio 3, acionado, aguardando o Mike Mel. Gente, Mike Mel, só um minuto. Salvador, bom dia, Azul 408, Space, final da 1-0. Azul 4082, Enter, autorizado pouso, 150 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, Azul 408, Space. Mike Romeo Alpha, copia? Copia, Alpha. É, Mike Romeo Alpha, autorizado para enrimar em rota direta. A 1.000 pés, aciona 0122, transporte, quadrão. E frequência da torre 1895. Frequência da torre 0122, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, confirme a intenção de decolar direto no pátio 3? Ah, sim, eu decolo direto. Gente, chame agora a torre 295. Mike Alpha. Alpha, Mike Romeo Alpha. autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 190. O senhor autoriza a decolagem direta do pátio com o Proloque? Autorizaremos depois que pousar um Embraer 190 da Azul. Assim, o senhor sabe que o Embraer vai instalar o toque dele depois decola na retaguarda. Eu fiquei autorizado. Sim. Azul 4082, autorizado pouso no 50 graus no 19. Livre pouso, confirme a recepção da mensagem. 150 graus no 19. Gente, azul 4082. 790. Correto, quando 790, confirme decolador no 0 com primeira curva à esquerda. Curva à esquerda está prescrito na saída Pucas de Amaracaju, senhor. Já é, faz parte da saída. Gente, quando 790. Temos como medida de segurança confirmar a primeira saída. Chame para pushback acionamento. Suficiente da medida de segurança, mas não faz parte da regulamentação. Chamará para o pushback acionamento 1790. Suficiente, gol 1790. Só o gol 1556, ponto 3, pushback acionamento. Gol 1556, autorizado pushback acionamento, seu mecânico. Pushback acionamento. Alfa? Autoriza iniciar a decolagem para o Mike Romeo Alfa? Para o Mike Romeo Alfa, firme. Decolagem com o Proloche direto para a RMAP. Afirma, está iniciando o Romeo Alfa. Vento 150 graus ou 119? Sente. Afirma, o voo no 556 autorizado. Pushback no portão 612. Chame para táxi. Chame para táxi no 556. 082. Papapá, Mike Romeo Alfa, decolou os 4-1 direto para a RMAR, chame visual com o aeródromo, com a com L ponto. Chamará visual com L ponto, Mike Romeo Alfa. Bruna Fox, na sua escuta. Azul 4082, autorizar o táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 01. Livre táxi Alfa Juliet, portão 01, azul 4082. Michael Romeo Alpha. Confirme? Pois é, com o H, o Michael Alpha. Cliente, pouso por conta e risco na RMA, frequência livre, Michael Romeo Alpha. Grato, obrigado, boa tarde, boa. 2895, ajuste 1019. 1019, agora ajuste, via Índia Alpha, no ponto de espera, chama torre 295, gol 1556. Azul 4082, dê passagem ao Boeing da Gol, que vai iniciar táxi agora à sua esquerda, após estar autorizado ao portão 01. Ciente da passagem ao Boeing da Gol, após prossegue para o 01, Azul 4082. Salvador, boa tarde, 3895, posição 9, pronto para o 14 Paulo Guarulhos, ciente da Tim. 3895, boa tarde, tá pronto cópia? Afirma. Então 3895, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10 após Piraí e segue conforme rota do plano. Nível de voo 340, saída da El, Lida, Motiva. Decola da 10 com primeira curva à direita, aciona 5532, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Alfa 010, Piraí. Vai dar da El, linha da Mótima. Vai comandar no zero com curva pela direita, 5532, controle 1-9-3935, TAM 3895. Correto, TAM 3895, chame para pushback acionamento. Obrigado. 556, próximo ponto, espera da 10 pronto. Bolo 556, autorizado a decolar, 140 graus, 1-9. Autorizado a decolar, 310, condução 556. Romeu, Hotel Romeu Golf, boa tarde. Confirme Pátio que se encontra e tensão de pista. Ah, 35, boa tarde, obrigado. Boa. Hotel Romeu Golf, confirme setor de sobrevoo. Gente, um minuto para a cópia, Hotel Romeu Golf. Avistado, autorizado pouso, 160 graus, 08 nós. Livre pouso, Xanã. Gente, pronto, cópia. O meu Golf autorizado em Imar com sobrevoo na cidade baixa. Decola com proa sul para. Segue a 500 pés para o litoral sul. Aciona 0146 e frequência do controle Salvador 119.35. Hotel Romeu Golf, confirme pessoas a bordo. 03, Hotel Romeu Golf para funcionamento, decolagem chame torre em 295. É, 118.95. Controle 0, no solo 5-1, libere a direita, solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 1-2-1, décima 1, obrigado, bom trabalho. Chaleia 6200, autorizado táxi para o pátio principal via táxi 6, Alfa e Juliet, portão 08. Alfa Juliet 08. Autorizado, pushback, acionamento, sem para ataque. Autorizado, chamada para o ataque, 90. Papa Romeu, Hotel Romeu Wolf. Quanto é risco da Enrimar, chegando fora do solo, até o Romeu Golf? Autoriza setor sul pro Romeu Golf? Transponder em alt, sentido sul, hotel Romeu Golf, e após transfere 129-1935 para coordenação. Para afirmar princípio, para sobrevoo, passar por cima da cabeceira, pista 1735. Ciente, Hotel Romeu Golf. Salvador é o papapá, Bravo, Golf Alfa. Azul 4463, informação em curso é a novembro, tá? Pronto, cópia. Azul 4463, tá autorizado o plano Yankee para Ilhéus e a... Só um minuto, quais são? Aguarde 3 segundos para a cópia. Aguarda, seria a subida prevista para o Azul 4463. Azul 4463, pronto, tá, já está tudo resolvido aqui, pronto, cópia? Pronto. Azul 4463, autorizado o plano Yankee para Ilhéus via Golf 677. Nível 180, decola da pista 10, saída Coral. Primeira curva à direita, aciona 5557, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado, plano Yankee, para Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decola da 10, subida Coral, curva à direita, transponder 5-7, controle Salvador 119.35. Azul 4463, está na posição 1. Correto, Azul 4463, também para chegar de treinamento. Curvarão à direita ou à esquerda para outro, outro setor de voo. Autorização também. Só um lançado do amarelo. Ah, passando a vertical bem rimado no momento, passando um pouco da pista, ok? Gente, autorizado, continuar na descida, chame final no 7, Oscar Juliette X-Ray. Autorizado, descida, chama na final, Oscar Juliette X-Ray. O Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, copiou a informação da torre? Copiada a informação da torre, vai se atentar e passar em cima da cabeça, no eixo da pista, ou no 7. Positivo, eu estou reportando isso, informando, e pra gente estreitar a nosso entendimento, é que já está até uma VOP, um aviso operacional, a gente sempre tem essa expectativa de que o tráfego irá sempre cruzar a 1735. Se o senhor quiser sair com outra proa lá da RMAR, tem que nos informar. Ah, ciente, eu tenho um negócio. O senhor nos informando o que o senhor quer fazer, a gente poderá dar um outro destino, né? Uma outra proa para o senhor decolar lá da RMAR, mas a princípio é esse o procedimento. Ciente, eu tenho um negócio. Chame agora o controle em 119.35, Hotel Romeu Golf, até 119.35, transferindo o controle, Hotel Romeu Golf, sim. Mostra, Julia, até que foi está na final da 17, baixado e travado. Sim, mude transponder para 0260. 0260, azul 4463. Correto. Embraer 190 da Azul com aproximadamente 1.60 nós a 1 milha de mando marcador externo. Eu vou visual com o tráfego, o Oscar Juliette X-Ray, vou agilizar na medida possível, ok? Gente. Torre, boa, é o 476 da Azul, vai passar o externo com o trem em cima ainda. Oscar Juliette X-Ray, mesmo agilizando para evitar pouso simultâneo, realiza um 360 pela sua esquerda. Reporte a interceptar na final da pista 17. Está realizando 360, Oscar Juliette X-Ray. Azul 4076, continua a aproximação, informa o tráfego, Bravo Eco 58, ao norte de Salvador, 3 milhas, mantendo espera, aguardando o seu pouso. Sente o 4076. Eco do Novembro para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. A posição a nossa aqui de 10 para 11 horas. Afirmo, Bravo Eco 58 à esquerda, 1.200 pés, fazendo espera. E adicionar um helicóptero a 500 pés à sua direita, mas está na linha do litoral. Paciente, o 47.6. Está livre o pouso, baixou e travou. Livre pouso. Torre Salvador, boa tarde, é o papapá Bravo Golf Alfa. Papapá Bravo Golf Alfa, Torre Salvador. Para o acionamento, eu conforme é. Black Gol. 3895 para acionamento na posição 9. Não, 3895, autorizado o pushback acionamento semi-tax. É, acionamento na posição posterior do pushback. Sim, 3895, autorizado o acionamento semi para o pushback. Camarada. Final 17, como número 2. Chama na final, está do bloco em breve, na final também da 10, Oscar 16. Boa tarde, papapá, Bravo, Golf Alfa. Confirme o pátio que se encontra em direção de pista. Encontra aqui no pátio da aviação geral, que vem de um hangar do Abaeté. A intenção de ingresso na 17 para decolagem, por conta de gol. Gente, Bravo, Golf Alfa, está pronto para ver. Acima disso. Papapá, Bravo, Golf Alfa. Autorizado para João Pessoa, via rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Segue, quase não, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, segue corredor forte, restrito a 1 no mil pés. Aciona 0277 e controle Salvador, opera em 119, decimal 35. O Bravo Golf Alfa, o Golf Alfa, quem conseguiu o da fora? 0277, Bravo Golf Alfa. O Bravo Golf Alfa de cena, acionamento de semana para trás. Bravo Golf Alfa, proteja a autorização, por favor.